fascinating. Engage. Está começando sessão 31. Intercom. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast. Mas antes de iniciar a discussão, quero deixar aqui alguns recados. Em primeiro lugar, o crowdfunding do Sessão 31 no site Padrim, onde vocês podem colaborar e se tornar apoiadores oficiais do site e dos podcasts. Tem diversas categorias, recompensas diferenciadas e conforme vem as contribuições maiores, obviamente que daí tem essas recompensas mais bacanas. Por exemplo, nas categorias mais altas, vocês podem inclusive até ter desenhos, ilustrações de personagens de Star Trek, uma vez que eu sou ilustrador. Então, vocês podem até selecionar qual personagem de Star Trek eu faço pra vocês. Fascinating. Olha só que bacana, né? Então, apoiem, galera. Vou aproveitar, agradecer e citar um apoiador, né? Um padrinho aqui do site, do Sessão 31, que na categoria em que ele está, ele pode ter o nome citado aqui no podcast. Então, agradeço ao Wanderson José e o Defonso Silva. Muito obrigado, cara. Valeu. E que haja mais padrinhos e madrinhas aqui no Sessão 31, inclusive mais desses em que eu posso estar aqui citando o nome. E muito obrigado àqueles que já são apoiadores. Muito obrigado, galera. Para fechar aqui a parte de recados e propagandas nesse início, vamos lá, as canecas e camisetas do Sessão 31. Tem banners aqui no site que direcionam ao Elo 7, o site de compras online. Então vão lá, pessoal, um site muito seguro, confiável e bem conhecido, certo? Então fiquem à vontade e adquiram os produtos. É isso aí, pessoal, vamos então para o podcast de hoje. Olá pessoal, quem tá aqui comigo hoje é o Fernando Augusto, lá da Nova Frota. E aí, cara? Fala galera, tudo bem, gente? Quem tá aqui também com a gente é um convidado, nunca participou aqui, mas já era ouvinte do podcast, o nosso amigo, o Heitor Teixeira, lá do Star Trek na Baixada. Fala aí, Heitor. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é meu, muito legal, prazer é nosso aí, né? Muito legal, Heitor. Então, falando pelo Fernando aí também. Então é o seguinte, cara, vamos lá, qual que é o tema hoje? Veja bem, deixa eu só já deixar assim como pra contextualizar. Na verdade, eu tava sem tema, né, pelo menos preparado. Eu tenho já uma lista de temas aí, só que eu tenho que me preparar pra eles, reassistir, fazer minhas anotações, às vezes eu fico aí fazendo outras pesquisas, mas eu não tive tempo, por uma série de coisas, né. E aí eu já tinha conversado com o Heitor um tempo atrás, há pouquíssimo tempo atrás até, sobre algo que ele pudesse me ajudar por conta de... Heitor, vamos lá, eu queria que você explicasse qual que é o tema do podcast hoje, uma vez que você tá ajudando hoje na pauta. Diz aí, cara, do que é que nós vamos falar aqui? A ideia que eu tinha dado para esse podcast era pra gente falar a respeito do card game de Star Trek, que já existe desde 94. Sim, é isso aí, cara. Então, muito legal, até porque eu nunca gravei um podcast sobre, sabe, card games nem board games. Sobre games, a gente tem os do Star Trek Online, né, mas assim... Mas Star Trek Online é MMO, né? É diferente. Sim. Não é ainda um que nem, por exemplo, um game pra console e tal. Tem muitos temas pra serem feitos aí. Agora, eu achei legal porque, no caso desse card game, é algo bem específico. E é interessante que tivesse alguém que entendesse pra falar e explicar pra gente, né? Então, acho que vai ser bacana porque o Fernando acabou jogando também, não é isso, Fernando? Como é que foi o lance? Não sei se dá pra considerar aquilo um jogo, mas eu fiquei algumas horas lá na casa do Heitor que ele me passando todas as regras. Isso, então, é isso aí. Resumindo, eu não fiz meu dever de casa e tô contando com a ajuda de vocês hoje aí, né? Pra variar, né, Valdemiro? Pra variar. Não, é a primeira. A gente já fez debate sobre livro que você não leu. Não, mentira, mentira que eu tinha terminado de de ler no mesmo dia da gravação, mas li. Você lembra? Mas deixa eu explicar pra galera, o Valdomiro tá sem pauta, tadinho, porque tem pouco episódio de Jonas Clãs e Discovery tá acabando. Né? Ele ama Sessão 31 disco, ele ama. Semana que vem a gente já deve gravar outro, né? Nossa, é verdade, né? Então acho que é por isso também, eu não queria que já na sequência mais um de disco, né? Por favor, não é pra isso que eu criei esse podcast, esse site aqui, né? Então vamos ao que interessa, pessoal, vamos lá. O papo hoje é... Como é que chama o nome do card game? Qual é o nome mesmo? É o card game customizável de Star Trek de uma firma chamada The Cipher. É isso aí, pessoal. Então esse é o tema do podcast de hoje. We just kept talking, talking, one long, unbroken sentence, moving from topic to topic. It was really quite hypnotic. We just kept talking, talking, one long, unbroken sentence, moving from topic to topic. It was really quite hypnotic. Tá, então é o seguinte, ó, pra não dizer que eu não sei de nada, assim, saber eu não sei de nada mesmo sobre esse jogo, tá? Mas eu andei fazendo aquela pesquisa de última hora e eu vi lá no Memory Alpha, né, nossa grande ajuda de sempre, e é, obviamente que tem lá sobre esse, o título original, pelo que tá aqui, é Star Trek Customizable Card Game. Que é realmente lançado em 94. Eu vi que tiveram duas edições, né? Não é isso? E só que com diversas, eu não sei se são expansões, né? Mas eu achei legal porque tem um cuidado muito bacana nos títulos que eles criam para quando tem um pack novo e tal, né? Dá para perceber que é algo bem hardcore, assim. É, e eu lembrei, vendo esse artigo do Memory Alpha sobre esse card game, que eu já tinha visto referências a ele em outros artigos do Memory Alpha sobre episódios, ou filmes, ou personagens, né? Então, em primeiro lugar, eu queria saber uma coisa. Esse é o oficial, o único card game customizável de Star Trek. É isso mesmo? Pelo que eu vi, na verdade até existe mais de um card game de Star Trek. Mas assim, eu acho que eles têm propostas diferentes, né? Creio que eles sejam até de firmas diferentes. E o outro que existe, eu realmente vi muito pouca coisa. E mesmo desse, Valdomiro, se você me permite, vou fazer um disclaimer aí pra galera que tá ouvindo, pra ser bem transparente, né? Eu não quero me vender aqui como se eu fosse nenhum especialista de um assunto, como se eu fosse o manjador, o entendedor, porque eu ainda tô bem no começo, apesar do fato de eu ter alguns decks desse jogo desde 95, se eu não me engano, eu não tinha com quem jogar. Então, durante muitos anos, eu procurava alguém que tivesse interesse e tudo mais, e eu acabava não conseguindo a pessoa para estar do outro lado da mesa. E aí eu deixei isso daí parado numa gaveta durante mais de uma década, e foi muito tempo depois que, quando eu comecei a, tipo, fazer alguns amigos meus terem interesse por Jornada nas Estrelas, a franquia em si, vendo as séries e comentando comigo, que eles, por serem jogadores de card game, de outras coisas, né, como por exemplo o Magic, que eu acho que é o mais famosão que todo mundo fala a respeito de card game, é o Magic. Hoje em dia também deve estar com o Pokémon aí, a galera deve estar falando bastante dele, mas foi só depois que eu consegui fazer alguns amigos começarem a ter interesse na série que eles foram se interessar pelo assunto do card game de Star Trek. Antes eu não tinha com quem falar e aí eu não tinha tanto interesse. Então eu acabei, tipo, levando muito tempo para começar a realmente, tipo, ler as regras ao ponto de, quando tem alguma dúvida, tentar correr atrás de alguém. Tem até fórum, tem coisa no próprio Facebook, né? E aí, às vezes, eu converso com a galera. Mas, assim, pela dificuldade de... Primeiro que tá tudo em inglês, mesmo algumas coisas que você entende na tradução, às vezes fica aquela impressão. Se tivesse em português, já ficaria alguma dúvida, porque tem uma ou outra coisa ambígua na descrição da regra em si. E aí, por estar em inglês ainda, já complica um pouco mais, principalmente na hora de você passar as regras, seja impressa ou seja um link ou algum arquivo PDF para os amigos, entendeu? Mas eu vou conseguir falar para a galera que está ouvindo o podcast entender o geralzão e se interessar pelo assunto, beleza? Legal, não, ótimo. Eu sei que você andou fazendo o seu dever de casa aí, né? Parece que andou meio que preparando a pauta mesmo. Ótimo, né? Ainda bem, alguém aqui pra fazer isso. É o que tem aí. Mas, ô Heitor, mas, cara, eu já ouvi muitas histórias, assim, de gente que, sei lá, comprou lá o RPG, por exemplo, de Star Trek, mas aí não tem ninguém pra jogar. É o famoso caso do Tracker, do Forever Alone Tracker, né? Isso aí é muito comum mesmo, né, cara? Então, não é de se surpreender que você ficou tanto tempo para poder jogar de fato, né? Então, é curioso. Essa coisa de você ter jogos, de jornadas estrelas nunca ter ninguém para jogar, é engraçado mesmo. Eu também tenho uns jogos... Eu tenho um jogo que tem várias navezinhas de jornadas estrelas, pra você ter os seus próprios impérios. Eu tenho a Federação, o Império Klingon e os Romulanos. E, cara, de boa, eu nunca joguei. Eu nunca peguei pra ler as regras, porque eu não tenho ninguém pra brincar comigo. É isso aí, você é um hoarder de Star Trek, né? Praticamente, né? É foda. tem um monte de jogo que eu... Você olha o negócio e fala, meu, isso deve ser muito foda. Depois você compra, você se toca. E como eu vou fazer pra jogar isso? Pois é, né? É que é prioridade primeiro, né? Primeiro é adquirir, né? Jogar vem depois. Vamos lá, cara, fala aí. Desculpa te cortar, cara. Já que você tocou no assunto RPG, o assunto não vai ser RPG, mas eu queria dar pelo menos uma abordada rápida nisso, porque talvez uma ou outra coisa eu faça um paralelo, né? Comente alguma coisa falando, tem tal similaridade e tal, talvez fique mais fácil pra galera entender do que eu vou estar falando lá. O engraçado, né, o que eu acho que funciona como uma curiosidade aqui, é que o primeiro RPG que eu joguei na vida foi um RPG de Jornada nas Estrelas. Eu tinha ficado sabendo, se eu não me engano, em 92, através de uma revista que falava sobre monstros, ficção científica e maquiagem e tudo mais, que existia o conceito, li a coisa lá, mas era bem genérico. Então você fala, poxa, o assunto parece muito interessante, mas eu não consigo ter uma visão geral. E aí, em 93, teve aqui em Santos uma feira de RPG especificamente, que foi lá que eu tive a oportunidade de ter contato pela primeira vez e tive contato com esse outro RPG que eu tinha comentado contigo da mesma vez que a gente falou sobre esse card game, que é aquele Prime Directives, e joguei lá com os caras, tive um certo, não desentendimento de bronca nem nada, mas não curti muito a forma como o cara tava levando as regras ali, que eu achei que ele tava mestrando bem pra um RPG, mas tendo noções idiotas de como se comportar em sociedade, entende o que eu quero dizer? E aí, tipo... Tracker, né? Seria isso. A definição. Ali eu nem sei se o cara necessariamente podia ser chamado de tracker. Eu acho que ele era um RPGista. Na verdade, é uma coisa simples, dá pra contar. Teve um teste num determinado momento. O cara quis fazer uma espécie de uma missão onde tinha um time avançado, né, no planeta. E aí tinha um determinado computador que controlava a população local ali, muito parecido com aquele episódio da série clássica. Que tinha o Vaal lá e tal. Ah, oh, o The Apple. E claro, ele deve ter se inspirado no The Apple, com certeza, pra poder fazer aquela aventura e tal. Só que daí ele bolou uma ideia que era assim, tinha em volta da caverna onde ficava o tal computador, um campo de força. E aí eu cheguei lá com o Tricorder e tal, falei, olha, eu quero dar uma analisada. Ele falou, você tá percebendo que o negócio não dá pra chegar lá dentro porque tem o campo de força. E eu falei, tá, eu vou ajustar o Tricorder e eu vou tentar entender se esse campo de força, ele é tipo meio que um domo, uma meia bola, né, uma abóboda que só vai de cima do chão de um lado até o outro da caverna, ou se ele é uma esfera que mesmo embaixo do solo ele ainda continua válido. Aí fiz a rolagem lá, você tem a planilha, né, você vê as coisas que você tem na sua ficha, você tem capacidades maiores ou menores dependendo do seu grau de habilidade naquilo. E eu tirei sucesso e ele falou, você tá fazendo a leitura e tá vendo que essa redoma de energia, ela só fica em cima do chão, então por baixo do chão não tem nada. Aí eu falei, legal, estou pegando o meu phaser e vou usar ele para cavar um buraco como se fosse um túnel por baixo do campo de força. Só que como o cara não tinha previsto isso, o cérebro dele deve ter bugado. E aí ele fez aquela cara de filho da puta, você fudeu a aventura, tipo, o bagulho não tinha nem meia hora que tava rolando. E basicamente ele fez eu fazer um teste para mirar no chão. E aí o meu personagem falhou, porque os dados não ajudaram. Eu falei para ele, cara, você tá pedindo para eu fazer teste de rolagem de dados pra eu mirar no chão? Eu não tô nem atirando num alvo pequeno, eu tô atirando no chão em qualquer lugar do chão. Depois eu vou arrumando a mira pra fazer o buraco. Não, mas você errou. Aí eu fico imaginando que o meu personagem deu tipo uma de South Park. Tá certo. De boa. Inclusão social. Mestre, isso aí. Se eu fosse o mestre, eu inventava uma desculpa pra ter algum tipo de minério no chão que não... É, alguma merda. Perturbação subespacial, de repente. Algo assim, né, cara? Existe um depósito de pila miranita que o contato do phaser explode, então se você tentar, vai matar todo mundo. Pronto, olha que fácil. Meu, esse eu cara não assistiu... que a esfera era completa. Era só, não, ele não precisa, ele precisava ter visto mais Star Trek. Tem isso daí também. Bom, aí tipo, o resumo dessa história foi: mesmo tendo ficado desagradado com aquela coisa idiota, isso não me desmotivou a me tornar um RPGista. Eu aprendi a jogar RPG a partir dali e comprei o tal mesmo livro que ele tava usando, que era esse Prime Directives e tal. Só que por falta de com quem jogar, o jogo ficou na estante durante 20 e poucos anos, entendeu? Cara. Eu joguei tudo quanto foi outros tipos de RPG, mas esse em particular eu dei uma passada de olhos por cima, tenho uma noção geral, mas realmente eu não sou um grande conhecedor deles. Não, mas uma coisa que eu acho que todo mundo vai entender é quando você vê um jogo legal de umas lelas, pode ser de videogame, pode ser de computador e tal, e você quer falar com seus amigos o quanto o negócio é animal e não tem com quem, né? Porque os seus amigos não querem escutar. É, isso eu é lembro muito frustrante, que, cara. Eu lembro que eu comprei o jogo Star Trek Generations pra Windows 94. Cara, caramba, jogo, cara, nossa, isso aí. O jogo é demais e é dublado pelo elenco, tal, missões, batalha espacial. Eu amava aquele jogo. Ninguém na escola nem sequer sabia o que era Star Trek Generations. Era mó triste. Só piorou minha... Só não, piorou porque é fama de nerd. É, nessa época ainda pior, porque a internet tava nos seus primórdios, né? Agora, por exemplo, eu lembro do Ricardo, assim, sei lá, a primeira vez que a gente gravou um intercom lá sobre Star Trek Online, ele falando que, pô, os amigos dele só queriam saber, MMO, os amigos dele só queriam saber de jogar, tipo, World of Warcraft na época. Sim. E tal, né? Hoje seria mais um LoL e tal, mas assim... É, resumindo, mesmo na era, né, que a gente tá aí e tudo mais, todo mundo conectado, você fala de, sei lá, Star Trek Online, a galera tá cagando, né, cara, tipo, no geral, assim. Tá, então... tá cagando, e eu joguei pouco, mas Star Trek Online é legal pra caramba, tem vários jogos bons de Jornada Estrelas que, principalmente de computador, mas... Né. É isso aí, vamos voltar agora, vamos introduzir então a questão do card game aí, né? É, então só pra fazer a ponte do papo lá, que eu falei que eu ia citar o RPG, porque tinha uma coisinha a ver, né? Da primeira vez que eu ouvi falar sobre card game, e na época estavam falando especificamente sobre o Magic, eu cheguei a crer, mas por expectativa minha, né? Não foi erro de expressão de ninguém, foi só o que o meu cérebro me tapeou e me levou a crer, em primeira mão, é que o jogo, ele teria esta cara de uma historinha, né? Eu falei, pô, então de repente ele é um outro jeito muito parecido com um RPG, isso me interessa. Só que no fim das contas, quando eu fui conhecer o Magic, eu fui ver que na verdade isso estava muito longe de ser verdade, né? O jogo não se parece em nada com uma história mesmo ali. Você tem muito mais o lance de usar números e pontos e ataques e contra-ataques, mas pra dizer que tem uma historinha é meio forçação de barra. Já com o card game de Jornada nas Estrelas, apesar dele não necessariamente formar uma história em si, ele tem uma cara que é difícil explicar, tem que ver na prática. Mas o negócio lembra demais um episódio. Tanto que uma das regras alternativas que os caras colocam lá é você, além de jogar pela quantidade de pontos, você pode escolher fazer, por exemplo, vamos separar 45 minutos para jogar, que é o tempo de um episódio. E aí quem tiver com mais ponto nesses 45 minutos acaba levando a vitória na partida. Né? Mas assim, por ter um bocado de coisas, que daqui a pouco eu vou comentar sobre elas, vai ficar mais claro para quem tá ouvindo. Mas assim, tem um monte de coisa, personagens, eventos, equipamentos, lugares, situações, tem um monte de coisa que conforme elas vão aparecendo, por você já ter uma familiaridade com essas coisas, você vai fazendo com que tenha uma certa cara de algo próximo do que você já mais ou menos espera, entendeu? Você acha que já vale a pena então começar a falar mais especificamente sobre esses pontos, esses elementos do jogo? O que você prefere como para dar continuidade agora? O que tá na pauta? Já que tem uma pauta aí, estão dizendo que tem uma pauta. Eu vou fazer uma aí. Seguinte proposta. Uhum. A forma como eu me preparei para falar disso, que eu criei todo um roteiro aqui para eu não me perder, eu proponho que eu abra e eu vou começar a fazer os comentários. Só que aí eu pretendo fazer assim, cada trecho, além de comentar sobre o jogo e sobre aquela regra ou sobre aquele tipo de carta, a gente pode ir trabalhando comentários em cima. Parece bom pra vocês? Perfeito, vamos lá, é isso aí. Até porque quem tem alguma outra ideia melhor aí, né? Acho que ninguém, então vamos lá. Vamos lá. Bom, então se um ou outro pedaço ficar muito descarado que eu tô lendo, é porque eu tô, beleza? Tá. Mas então vamos lá. Aqui, o card game de Star Trek, que é conhecido como o STCCG, que seria o Customizable Card Game, ele é um jogo de cartas já descontinuado. Se eu não me engano, ele foi descontinuado em 2002. Ele foi lançado em 94 pela Decipher Inc., primeiramente com o nome de Star Trek The Next Generation Customizable Card Game. Depois, acabaram expandindo para outras séries e filmes, tá? E esse universo foi ficando bem rico. Mas, a princípio, eles realmente se basearam em fazer coisas com a nova geração. E até foi uma sacada interessante eles terem esperado a série acabar, porque assim eles tinham todos os episódios para poder fazer... tudo que eles queriam ali, sem depender de, mas vai que depois eles desmentem alguma coisa na série, ou vai ficar faltando personagem, não, saiu já bem completinho e tal, né? Bom, então, se vocês quiserem me interromper a hora que quiser, fica à vontade, beleza? Eu só acho interessante você comentar o negócio de que com quem tá os direitos do jogo hoje. Bom, isso daí eu deixei meio que pra falar mais extensamente no final, mas assim, basicamente, teve uma galera de fãs que não deixou a coisa terminar. Então eles continuam mantendo isso, mesmo a firma já não... Eu acho que a firma em si ainda está na ativa, mas eles descontinuaram essa sequência de jogo, né? Então não é como se eles tivessem falido a firma, mas, entre aspas, faliram o jogo. Tá com essa galera do Comitê Contínuo. Depois eu vou falar mais especificamente sobre eles, tal, e fazer comentários bem específicos. Firmeza? Sim. Ok, então vamos lá. Tá. O objetivo principal do jogo, a princípio, levando em consideração que você vai jogar o jogo do jeitão padrãozão dele, sem fazer regras da casa ou fazer muita mudança extra na coisa, a ideia é marcar 100 pontos. Cada carta de missão, elas basicamente são as cartas que você faz a linha do espaço, né? Eu vou falar especificamente sobre elas já, mas você vai fazer uma grande linha e aí você viaja com as naves de um lado pro outro por ali, como se aquilo fosse uma espécie de mapa. Só que, como eu falei, apesar delas terem descrito num quadradinho o número de pontos... Se for uma missão bunda, né, bem simplesinha, pode ser tipo 20, 25 pontos. Se for uma missão mais cabeluda, que depende de uma galera mais preparada, mais equipamento e tudo mais, aí de repente pode chegar a 45 pontos ou algo do gênero. Esse não é sempre o caso, tá? Porque você também vai ter os Borgs. E com eles o sistema de regra é diferente e aí já complica um pouco mais. Por isso que eu sempre vou deixar os Borgs assinalados como meio que exceção, tá bom? Mas eu imagino que, tipo assim, no caso os Borgs, porque eles cobriram a TNG. Nas expansões, sei lá se esse é o termo usado nesse caso aqui, quando você vai ter lá, sei lá, Dominion, também deve ter um diferencial tal qual os Borgs têm o deles, seria isso? Então, mais ou menos, porque assim, o que os caras basicamente fizeram foi tentar meio que pasteurizar tudo quanto é espécie diferente pra caber na mesma regra. Então, por mais que a galera funcione de formas diferentes, com interesses diferentes, agendas diferentes, eles entram num sistema de regra que fica fácil de você entender. Você lê a regra, entendeu a regra, tu pode jogar com qualquer tipo de galera diferente que vai funcionar. Agora, com os Borgs, aí o buraco é mais embaixo, porque os Borgs, eles não se interessam pelas mesmas coisas, entendeu? Então, eles refletem isso no jogo. Eles se interessam por você, né? Eles querem saber de você e da sua tecnologia, né? Mas eles não estão preocupados em ouro paralate, não estão preocupados em diplomacia, em, tipo, resolver nada que tenha a ver com diferença entre espécies. Esse tipo de coisa eles cagaram, mas cagaram nervoso, né? E aí, tipo, dando um panorama geral, de forma pra explicar a coisa aqui, uma partida chega a lembrar os episódios, como eu falei, né? E se não for pela descrição literal de algum evento, o elemento que tá no episódio, pelo menos pelo tom, você vai ter essa impressão de que tem aquela coisa de, isso aqui realmente tem cheiro de Jornada nas Estrelas. Ou seja, Heitor, por acaso, isso se reflete no sentido de não é baseado em batalhas. Seria isso? Tem batalhas. Não, veja bem. Batalha não é o foco. Você pode passar uma partida inteira sem nenhuma. Não, é isso que eu quero dizer. Eu não tô dizendo que não tem. Mas a questão é, não é baseado em batalhas. Não, não, né? É. Não é que nem o Magic. É. O Magic é praticamente baseado, é isso, né? A essência do jogo é o que nem você falou anteriormente. Ataque contra ataque. Né? Então aqui no Magic, se você fosse tentar forçar a barra para aquele esquema que eu falei anteriormente, de fazer aquilo parecer com uma historinha, na verdade seria mais ou menos assim: é como se você tivesse dois grandes magos num terreno qualquer, num chão, né, numa planície ou não seja lá, e eles vão quebrar o pau com seus poderes mágicos. Então ele faz as firulas dele lá com a mão e faz aquelas dancinhas, aqueles fetiches e tudo mais. E ele começa a invocar criatura de pedra, começa a trazer criatura alada, começa a fazer morto-vivo brotar do solo e joga bola de fogo, aquele negócio todo. Mas tudo que você tá fazendo, se fosse ter uma descrição de historinha, seria um cara mandando ataques em cima do outro, e aí rola defesa, esquiva, aquele papo todo. Mas basicamente o jogo inteiro é baseado em dois magos tretando, né? Estão quebrando a cara um do outro. Aqui a parada não é essa. Magic, treta, Star Trek, né? Então isso é legal. Uhum. Eles conseguiram fazer de um jeito que, apesar do jogo ser jogado com cartinhas e você não tem outras coisas, outros recursos, né, outros elementos, você só usa cartas. No Magic eu até vejo de vez em quando a galera usar dados, mas não é pra rolar os dados, é normalmente pra usar os números do dado, principalmente aqueles dados de 10 lados, pra marcar a pontuação deles, né? Eles usam aquilo como se fosse o placar, o score. Não conheço nada que obrigue você a fazer uma rolagem de dados pra ver o resultado ali alterar alguma coisa no seu jogo. Mas como eu falei, eu não sou o especialista nisso, né? Mas assim, se você tá jogando, por exemplo, com uma raça mais propícia à batalha ou à guerra, você vai achar objetivos específicos da raça mais ligados, né? Sim, os Klingons, por exemplo, eles têm muito mais bônus e coisas que forçam ele pra querer confrontar e conflitar com os outros do que a galera da Federação. Ou como, entendeu? Por exemplo, tipo assim, algumas espécies, como por exemplo, tem espécies que ainda são mais ligadas à batalha mesmo, né? Os Klingons a gente ainda tem Star Trek episódios, situações até diplomáticas. Agora, por exemplo, você fala de Herodian é batalha mesmo, né? Então, em casos assim, né? Bom, aí aqui dando sequência, né? O deck que você usa pra jogar, a princípio, é de 60 cartas. Tem milhares de cartas diferentes e eu não tô nem falando dessas que os fãs foram acrescentando depois. Se você for ver as cartas oficiais mesmo, né, que foram lançadas pela gráfica oficial zona dos caras lá sobre licença com a Paramount e tudo mais, elas são muitas mesmo. Eu tava vendo aqui, Heitor, por exemplo, pelo que tá dizendo, parece que tem, tô vendo aqui que tem deck, os decks foram produzidos até, tem até um chamado What You Leave Behind, que daí, só que ao mesmo tempo, peraí, eu tô vendo aqui, tem um chamado In a Mirror Darkly, então quer dizer, eles foram até Enterprise, né? Então, aí eu já não tenho certeza se você não tá vendo algo que foi feito pelos fãs. Então, eu tô dentro do Memory Alpha, tá aqui, Second Edition, né? Então, pelo que eu tô vendo na Second Edition, é isso aqui, cara. Bem, assim, o que eu entendo é que a empresa parou de produzir em 2002, não foi isso? Uhum. Pô, então, qualquer coisa que tenha lançado pós-2002 vai ser fã. Ah, tá. Eu não li o artigo inteiro. Mirror Darkly, se a memória não me falha de 2005. Não pode ser da oficial. Então, mas é certeza. Oficial até é. Oficial, pelo que eu entendo dos direitos. Tudo que esse comitê tá lançando vai ser considerado oficial, porque os direitos é deles. Só uma coisa. Só não tá comercializado carta. Ô, Fernando, 2002 é a data oficial, é isso, do cancelamento? Isso que eu entendi. Tá, então porque assim, eu não li o artigo inteiro do Memory Alpha, tá? Mas aqui consta que a Second Edition tem até esses tipo de Enterprise que fazem referência até o final da série. Agora teria que ver se foi produzido por fã mesmo, né? Isso aí teria que dar uma olhada, né? Em relação à segunda edição, pelo pouco que eu sei, porque eu só tenho cartas da primeira edição. Como eu já tinha, acho que uns 5 decks mais ou menos no começo, eu acabei, quando fui adquirir mais, eu acabei comprando para aquilo que eu já tinha, porque elas são incompatíveis entre elas, apesar delas se parecerem muito no propósito final. Mas quando você pega uma carta da primeira edição e uma carta da segunda e você coloca uma do lado da outra, a disposição gráfica fica bem evidente que elas são diferentes, tá? Então assim, as cartas da segunda edição, talvez elas tenham, em termos de assuntos e algumas coisas de regras, algumas diferenças que sejam bem dramáticas. Mas em termos de explicação geral do que eu tô falando aqui, eu creio que quem entender o que eu tô dizendo vai entender pros dois lados. Aí se a pessoa resolver, falar, puxa, achei esse assunto muito interessante, quero me jogar nisso. Aí a pessoa escolhe se ela vai pra um, se ela vai pro outro, e ela vai estar pronta pra poder brincar, entendeu? Olha só, eu entrei aqui no artigo do Memory Alpha pra entender essa questão de por que que tem esse... É um pack de Enterprise, tá assim, ó. This pack was released, foi lançado depois que a primeira edição foi oficialmente terminada. Tá dizendo aqui, ó, a publisher foi a Decipher, o lançamento foi em 26 de agosto de 2006. Esse parece que é Não sei se é o último lançamento da Decipher desse jogo, mas tá aqui. Chama-se The Enterprise Collection, né? Então, para entender melhor isso, eu vou deixar links aí pros ouvintes, né, para darem uma vasculhada, mas consta aqui que foi publicado pela Decipher em 2006, né? Então, foi um pouco mais longe, né? Uhum. Lembrando, tem uma cacetada de carta diferente e você dessas cartas todas escolhe 60 para montar o teu deck e aí com isso você vai brincar. Pelo que eu entendo da coisa, e é uma das vezes que eu tipo cito lá o tal papo do RPG, você pode fazer uma mistureba desgraçada de juntar coisa dos filmes, coisa das séries diferentes, quadrante alfa, quadrante delta, quadrante gama, o que você quiser. E desde que você faça um deck que faça sentido, você consegue jogar. Só que eu não conseguiria jogar com um negócio desses e dormir bem à noite, porque pra mim não faz o menor sentido esse grau de mistureba. Eu prefiro que quando eu termine o jogo, durante eu estar jogando ele, eu consiga sentir que tem uma coerência interna e aquilo dá pro meu cérebro a chance de achar que tem uma historinha ali. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então eu tentaria seguir por um caminho que fosse coerente, em termos de tema. Certo. Mas aí é uma coisa opcional, né? Tem cara que vai querer jogar, tem gente que vai querer jogar do jeito que quiser lá, é meio pessoal, né? Uhum. Você não tem muito controle sobre o que o teu adversário vai fazer. Então, por exemplo, vamos supor que tem aquela galera que vai pra torneio e tudo mais. Você vai chegar lá e você vai jogar com uma pessoa que você não faz ideia do que ela tá trazendo pra mesa. De repente você leva a federação e o cara tá levando federação também. Aí provavelmente vai ser um jogo onde você não necessariamente vai ser cooperativo, você não necessariamente vai botar as tuas naves pra cooperar com ele, porque afinal de contas você quer fazer os pontos antes da pessoa, mas você não vai ter intriga de nave e briga de galera em planeta nem nada, porque nas regras tem esse papo das regras de engajamento, né? Que eu vou abordar elas quando chegar a hora, mas a gente vai ver que federação não treta com ninguém antes que tretem com ela, por exemplo. Então, você, se for numa situação dessa, você tá bem. Mas você pode, de repente, chegar numa mesa e o cara tá com uma mistureba do cacete, o cara pode tá com, sei lá, um deck de Ferengi, o cara pode tá com um deck Hirogen, o cara pode tá com um deck Borg, pode tá com um deck Cardassiano, pode ser o que for. E aí, conforme eu for explicando as regras, você vai entendendo que tem algumas coisas que, dependendo do que o cara trouxer pra mesa, isso pode ser inclusive algo que vem pro teu benefício, ou você pode ter que contar só com as coisas do seu próprio deck, porque senão você não consegue crescer no jogo. Então, como é imprevisível, no caso de você estar jogando num torneio, você realmente vai ter que lidar com esse negócio de repente estar na frente de um deck que é bem heterogêneo e imprevisível. No meu caso particular, como todo mundo que já jogou comigo joga com os meus decks, não é nem questão de eu querer impor nada, mas assim, eu meio que dentro das cartas que eu tive, eu separei as melhores cartas para fazer 60 cartas compatíveis com a federação. 60 cartas compatíveis com os Klingons, 60 cartas compatíveis com os Romulanos, entendeu? Então, quando a pessoa vai jogar, meio que já fica uma coisa mais ou menos organizada nesse sentido. Agora, se eu estivesse jogando fora das cartas que eu possuo na minha coleção pessoal e particular, aí eu já não tenho controle sobre o que vai acontecer. É assim. No final das contas, assim, quem tem os packs... Quais packs você tem, né, inclusive, né? Porque, pelo que eu tô vendo aqui... Eu gostei muito dos títulos dados aos packs, porque eles fazem referência a nomes de episódios, mas não necessariamente são exclusivos, tratam daquele episódio específico, né? Achei bem legal. Quais você tem ou você não tem packs completos, você fez decks independentes? Como é que é isso? Então, na verdade, o que acontece é assim. Quando eu adquiri isso, só existiam os decks básicos. Então, nos decks básicos, as únicas coisas, os únicos assuntos que vinham eram Federação, Klingon, Romulano e espécies não aliadas à Federação. Então, assim, quando você pega qualquer galera que já... Qualquer pirata espacial de qualquer tipo ou espécie. Qualquer cientista maluco que participou do episódio tal, tal, tal, pra tentar descobrir uma tecnologia pra ajudar seu povo. Qualquer coisa dessas, que não é de uma dessas galeras que eu já citei, eles vêm... A Federação é azul, os Klingons são vermelhos, os Romulanos são verdes, e essa galera é amarela. Então, qualquer um que é amarelo pode interagir com qualquer outro. Então, esses eram os tipos de cartas que tinham naquela edição, naquela época. Aí, no ano passado, quando eu voltei a me interessar por isso e comecei a correr atrás de fazer compra, aí eu já comecei a comprar cartas soltas. Então, eu, tipo, tenho um site, que depois eu passo o link pra você colocar pra galera dar uma olhada aí, que lá o cara deixa aberto tudo por assunto diferente e você pode entrar e comprar, fala assim, eu quero esta carta, aí você monta o deck do jeito que você quer, e aí depois Isso sai lá, o preço que sai, mas você vê se vale a pena ou não. Porque quando você compra os decks fechados, você tá completamente jogado à sorte de vir o que vem lá, que é embaralhado randomicamente, né, que eles falam. Mecanicamente, de forma randômica. Então pode vir um bocado de porcaria no deck que você comprou, que ele vai sair barato, ou você paga bem mais caro para ter cartas que você tem certeza que te interessam. É, isso aí é tipo o esquema que a galera faz exatamente com o Magic mesmo. Uhum. É, que eu já tive que ir pra... Eu já fui com um amigo meu em loja de Magic lá fora, que tinha esse tipo de coisa. Inclusive tinha número limitado que você podia comprar, eu tive que comprar pra ele, pra ter algumas dessas coisas, né? Se tivesse crescido tanto, talvez pudesse ter acontecido isso. Então assim, ô Heitor, tipo, você não chegou a pegar um... Por exemplo, tem um pack aqui chamado Blaze of Glory, faz referência àquele episódio de DS9, mas aqui tem, ó, tem bastante coisa aqui nesse... Enfim, a questão é, um pack desse que tem título, né, que nem The Dominion, tô vendo aqui, The Rules of Acquisition, tem 130 cartas, tal. Isso você já teve em mãos pra ver? Ou você só pegou dessa forma, pra montar deck? Não, eu só peguei eles nesse site mesmo, que é um site que o cara vende tudo quanto é tipo de card game diferente, o cara vive disso. Ele deve consumir o negócio... É, se você, por exemplo, tem... Porque como parou de ser feito, tudo que ele tá vendendo é velho, é antigo. Então, assim, alguém comprou tantas caixas e botou na sua loja ou na sua comic shop há X anos atrás. O negócio tá lá encalhado, a pessoa descobre que ele existe e que ele compra. Aí a gente faz uma oferta, compra de você ou de qualquer particular, uma carta que você tenha, você pode vender para ele. Aí fica aquele papo meio de mercado do dólar, né? Cê, quando vai vender, você ganha menos. Quando você vai comprar, você paga mais. E é assim que o cara faz a vida. Então ele montou esse esquema de você ter todas as cartas. Isso daí, o site dele é relativamente bem organizado. Eu só acho ele um pouco lerdo, que às vezes para mudar de página tem que ter paciência porque o negócio parece ser meio pesado. Mas é bem organizado no sentido de você encontra tudo. Tá tudo separado com as descrições, tem a qualidade da carta, tem a fotinha da carta. Ele coloca preços diferentes para você saber se a carta já é mais ou menos usada, tem algum arranhãozinho, ela é um pouco mais barata. Se ela for uma carta que tá ok, ela é um preço ok. Ou se ela tiver muito bem cuidada, ele cobra um pouco mais. Esse cobrar mais barato ou um pouco mais caro pode variar de centavos, se for uma carta bem genérica, até muitos e muitos dólares, se for uma carta que você tipo faz questão de ter porque é um personagem importante. E todas as características que ele tem são mega vantagens para você ganhar no jogo e tal. Então tem carta lá que tu pode pagar, tipo, sei lá, fácil $40 numa carta, entendeu? Então, aí tipo, é então, tipo, dá para pagar uns $40 num Capitão Picard e tipo 20 centavos num Wesley Crusher. Não, Wesley Crusher. O Wesley Crusher, ele é um cara que tem vantagem pra cacete, mas ele é relativamente barato. Não, Fernando, você fez uma comparação ruim aí. Você tinha que falar assim, tipo, $40 no Capitão Picard e tipo 20 centavos numa Tenente J, entendeu? Que daí é um personagem mais ou menos por aí. Olha, quando eu peguei os cartas na mão, realmente tinha vários personagens, tipo, que apareceram uma ou duas vezes na nova geração, tipo a Lia Browns, né, o nome da engenheira. Mas olha só, a Lia Browns ainda é um personagem que figura como protagonista praticamente em episódio. Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ó, na casa... O que eu quero dizer é que o público médio vai Star Trek... Não saberia quem é a Lia Browns. Você chegaria e falava, então, lembra aquele episódio do Campo Minado? Aí talvez o cara fala, ah, mas a grande maioria não vai saber. Não, mas esse não é o nosso certeza... público aqui, Fernando. Esse não é o nosso Sim, público. Tá, mas então. Eu tenho certeza que tem muita gente por aí que se diz super entendedor de jornadas que não sabe quem é a Lia Browns. Tá, essa pessoa, ela tem que parar de ouvir podcast e assistir Star Trek. Agora é o seguinte, ó. Não, porque eu quero dizer o seguinte, lá na casa do Heitor, você tava com um card na mão que eu fiquei impressionadíssimo. Cara, existe um card do Darian Wallace, que é um figurante, é aqueles personagens recorrentes de background. Então, assim, a coisa vai muito mais além, né? Eu achei legal isso. O jogo é feito por quem entende, era feito, né? Por quem entende mesmo, assim, mas vai a fundo, né? Então isso eu achei muito interessante, eu acho que é bom pontuar isso daí, é bem bacana. Mas olha que interessante, você tá falando de um personagem que de repente ele parece, em primeira análise, absolutamente desimportante, aquele cara que de repente no episódio você mal ouviu o nome dele, mas aqui no jogo, às vezes esses personagens, eles ganham uma importância e uma relevância muito alta, porque assim, quando eu estiver explicando as missões, isso vai ficar bem claro. Mas passando por alto, seria mais ou menos assim. Você pode chegar numa missão que cobra alguém que manje de biologia. E, de repente, tem como um paralelo para dificultar um pouco, alguém que manje sobre... manje de computadores. Então, precisa de um cara que manje de biologia e um cara que manje de computadores. Aí tu fala, pô, mas de repente se eu levar a Diana Troy, ela é classe A, ela é parte do elenco fixo, né? Ela é famosona, ela tá em todas as temporadas e basicamente todos os episódios. Ela tem uma carta que deve ser cara. Ela resolve essa situação? Não resolve. De repente você precisa de dois personagens absolutamente away pra você conseguir resolver esse esquema. E pra você conseguir ter esse cara na tua mão, tu teve que... ou ter ele por sorte naquele deck que você comprou e veio randômico, coisas que você não escolheu, ou você teve que se dar o trabalho de entrar lá, procurar, pô, eu preciso de alguém que manje de biologia. Tu procura alguém e compra aquele cara pra quando rolar uma missão que precisa de alguém que faça isso, tu tem aquele cara. Entendeu como é que é? Isso é legal, cara. Isso eu acho bacana porque acaba dando importância pra tudo ali, pra todos os elementos do jogo e valoriza os personagens até terciários da série, né? Então, acho que funciona... sabe, pra, até pra... como é licenciado, ajuda pra marca, né? Eu acho legal isso. Uhum. Ah, não, sim, sem dúvida. E vamos falar a verdade, pra quem é fãzaço, estilo vai a gente, você encontrar esses personagens obscuros, que você bate o olho, olha e fala, peraí, eu sei quem é esse cara, tal, isso é muito legal, né, você querer. Outro problema que seria pra jogar com o público, vamos dizer, normal, que você ficaria empolgado com uma coisa dessa e a galera falaria, mas quem é esse brother de vestido aqui? Não, é, o público normal vai achar a Lia Brahms realmente obscura, né, então é aí que você vê que é complicado, né, cara, é uma coisa muito hardcore, assim, é, mas cadê os fãs que querem isso, né, então logicamente são... assim, infelizmente, são poucos, né? É, pelo menos no contexto que a gente vive aqui, Brasil, ainda mais o Heitor Santos, né? Imagino que menos ainda do que, por exemplo, São Paulo, né? E tal. É. Mas quando você fala da Lia Brahms, por exemplo, ela, por mais que não seja tão importante quanto alguém do elenco fixo, você tem informações o suficiente sobre ela para quando os caras vão desenvolver o card, eles terem informações para completar as lacunas de cada coisinha que tem ali... é, sem ter que inventar muito. Agora, quando você começa a colocar aqueles personagens super de background, que você, tipo, sabe que é oficial, sabe que o cara é da série, não foi, tipo, alguém que eles contrataram, mandaram colocar o uniforme e tiraram uma foto na frente de uma parede qualquer pra botar, pra ter mais card no jogo. Não, o cara realmente tava no episódio. Mas você não tem informação nenhuma sobre o cara, aí eles tentam fazer uma parada mais ou menos assim. Que tipo de uniforme o cara tá usando? O cara é dourado? O cara é vermelho? O cara é azul? Então, se o cara for azul, o cara vai ser ciências. Aí eles vão colocar lá alguma coisa que tem a ver... de repente tu fala, mas nada no episódio disse que aquele cara manja sobre, sei lá, sobre astrobiologia. Mas o cara agora manja sobre astrobiologia, porque é necessário pro jogo, entendeu? Ah, mas você isso não é... consegue desmentir, mas isso é legal, mas também cara. Tu não consegue corroborar. Cara, isso aí são aquelas brechas, lacunas que você acrescenta, mas sem... contradizer, isso eu acho bacana, é uma criatividade que daí é aquela coisa do universo expandido mesmo, né? Que a gente vê em livros e tudo mais, quer dizer, você tem coisas acrescentadas que não vão desmentir nada, não vão fazer diferença, mas naquele produto vai fazer toda a diferença. Não, sim, sem dúvida, né? Você pega um personagem qualquer que apareceu um background e tal, você tem, só de você saber onde ele tá passando, a patente dele, a sessão dele, você consegue criar uma história que nunca vai ser contradizida pela série, porque, vamos falar a verdade, dificilmente isso vai ser trabalhado de novo, ainda mais hoje em dia. Ou vocês acham que a futura série do Picard tá procurando os extras da nova geração pra dar história pra ele? Ah, eu acho que sim, Fernando. Tá, então, vamos lá, o Heitor, e agora? Qual que é o próximo passo? Posso passar pros tipos de carta? Vamos correr com isso aí. Tô vendo que tem muita coisa então, aí pra falar. Vamos lá. Tem, mas assim, eu vou tentar falar as coisas de um jeito que eu acrescente e eu coloco mais informação ou omito um pouco de informação que tiver a mais de acordo com o ritmo que você for impingindo aí, beleza? Mas vamos lá. As cartas que você começa a montar o teu deck, você tem que ter pelo menos uma de outpost, né, que seria o seu posto avançado. Então, assim, é de onde você lança e gerencia a entrada de tudo relacionado ao seu pessoal. Naves, equipamento no jogo e tal. é a tua casa. É onde você vai gerenciar todas as coisas que você vai usar para poder distribuir pelo jogo e conseguir resolver as coisas. Dá para ter mais de um outpost? Dá, mas se você quiser ter mais de um, você tem que construir o outro ao longo do jogo. Tem alguns pré-requisitos que você atende para conseguir instalar outro outpost em outro lugar da linha do espaço. Mas a princípio você já começa com um, isso é certeza. Esses outposts, eles vão estar ligados com a espécie ou facção que você vai usar como a tua origem. Então, por exemplo, tem, como eu tinha falado, Federação, Klingon, os Romulanos, as espécies neutras, né, ou não federadas e assim por diante. No começo só tinham essas, depois é que eles foram socando mais das espécies que foram ficando famosas nas outras franquias e tudo mais. Então, a Deep Space Nine, por exemplo, ela funciona como um outpost, mas ela é colocada como uma estação. Então, essa é uma que fica no espaço mesmo. Ela não depende de você ter uma cartinha de planeta. As outras, os outros outposts, tirando um ou outro, quando é, assim, é raro, mas, por exemplo, os Hirogen, que eu me lembre, eles têm um outpost deles em forma de estação e não é um planeta. O resto, todo mundo tem que colocar num planeta. Ainda que esse planeta não tenha uma mega coerência, não tem que ser o planeta natal, não tem que ser a Terra para a Federação, Cronos para os Klingons e por aí vai, mas você escolhe um planeta e coloca lá o seu outpost para você gerenciar as coisas. Aí você vai ter as cartas da linha do espaço em si. Você tem que ter 6. Nem mais, nem menos. Você começa com essas 6 e aí elas podem ter uma variação de ser ou planeta ou espaço. Se for espaço, pode ser uma nebulosa, pode ser um buraco negro, pode ser, sei lá, um sol, pode ser um campo de asteroides, pode ser só espaço, pode ser o que for. Mas quando é planeta, você vai literalmente ter um lugar onde a galera pode descer. Então você pode colocar o seu outpost lá. Como eu tinha falado antes, eu não sei o que você tá levando pra mesa quando você for jogar com o seu deck. Então, digamos que apesar do fato de existirem cacetadas de cartas de todos os tipos, calha de você ter escolhido um ou mais dos planetas que você vai trazer na sua mão, igualzinho o que eu tô levando na minha mão. Então, em vez de você ter, vamos dizer que seja Vulcano, em vez de ter 2 planetas Vulcano nessa linha do espaço, você coloca uma carta embaixo da outra, e aí nós dois temos a oportunidade de colocar o nosso outpost lá. Mesmo que isso não faça toda a coerência de colocar, por exemplo, um outpost Klingon em Vulcano, o jogo dá margem pra isso, entendeu? Quando você monta o seu deck, é legal você ter um planeta que você ache confortável colocar o outpost ali, mas por regra isso não é algo que eles limitam. Oi, Heitor. Então aquele planeta manda. Mas, por exemplo, e na repetição de personagens, como funciona? Nas cartas tem uma marquinha, são 4 pontinhos do lado de alguns personagens. Quando o personagem é mais reconhecível e tudo mais, que nem, por exemplo, um dos fixos da série, tem essas 4 marquinhas que significa que você não pode colocar outro cara igual. Você não pode ter, tipo, 2 George LaForge. Mas o Tenente Skovalski, tu pode ter quantos tu quiser, entendeu? Nossa. Na verdade, acho que até 4, mas você pode ter uma maior quantidade, uma repetição. Ah, que legal, quer dizer que esses mais de background, esses você pode repetir de boa, né? Porque são indiferentes. Você pode repetir. Sim. É por causa que cada semana você vê ele com um uniforme diferente, né? Era o Billy na série clássica, né? Uma semana ele tá pilotando a nave, outro dia ele é um alienígena, então pode. Cara, tem um extra da TOS que eu já comentei, que chama-se, que é o seguinte, é o mesmo ator lá, né? O figurante, só que aí ele aparece, ele alterna entre cores de uniformes, ou ele aparece de azul ou de, acho que, vermelho. Mas é o seguinte, eles deram nomes diferentes, então você assume que são 2 personagens são mesmo. Dois, como é que é? É o da 20, ou 20? Acho que é 20. Um é o 20, o outro é o Brent, né? Mas enfim, são 2, cara. Esse aí você pode repetir pra caramba no jogo também, que é tranquilo, né? A gente não pode esquecer que tem um aspecto lúdico, né? De que, assim, o cara tá ali meio que pra encher linguiça e pra fazer o mecanismo girar. Então, se você tivesse que ter todos os personagens diferentes, eles não iam poder usar essa tática de vender o bagulho de forma randômica. Que eu particularmente discordo pra cacete, mas entendo porque eles fizeram rios de dinheiro, né? Então. Ah, mas tá certo, uma nave precisa de um monte de extra. O que, que aconteceu quando o Kirk saiu com a Enterprise e se a tripulação inteira? Só com o Scott e com o Chekov e com o Sulu? Deu merda! Pois é. Estourou a nave. Sabe qual foi o fim daqui. Então, a importância... Bonde de camisa vermelho na sessão de engenharia é importante. É a importância do regular guy, né? Do Leslie, né? Que pode morrer e voltar. Do Leslie, do Barclay. Tem que ter alguém trabalhando, pô. Lembra, tipo, é que o Leslie e o O'Brien é tipo aquele... Eu já até fiz esse comentário uma vez. É como se fosse o Gilmar da TV Colosso, né? Podia... o Gilmar. Lembra do Gilmar? Então é isso. Pô, mas não. Alguém tem que estar pilotando a nave enquanto a tripulação tá brincando de pôquer, mano. É claro. Mas e aí? Verdade. Continuando. Bom, então, mas ainda, tipo, pra fechar só essas últimas características dessas cartas. É, elas vão ter a descrição de que carta que ela é, em termos de se ela tem um planeta, tem o nome do planeta. Se é uma carta de espaço, ela explica o qual é que é a dela, né? Que nem eu tinha falado antes, se é um cinturão de asteroides, se é uma nebulosa, se é um bolsão de gás, se é se é um pulsar, o que for. Tá escrito lá qual é que é, e tem uma missão para resolver ali, que está sendo descrita como, para você resolver isso aqui, você precisa de tais características. E aí, essas características você vai resolver ou com os personagens, que eu já vou entrar nas cartas falando sobre o pessoal, ou com esse pessoal sendo assistido por equipamentos. Então, assim, a gente vai ter o nome da carta, do lugar onde a gente está... parado ali para ter uma noção de o que é aquilo e o requisito do qual é o problema. Então ela tem um espacinho para aquilo que eles chamam de lore. Então é tipo, tá rolando entre os membros de tal espécie um problema diplomático, você precisa descer lá e convencer os líderes a, tipo, sentarem-se à mesa e conversarem. Isso daí é uma descriçãozinha mais ou menos rápida, e para fazer isso você precisa de alguém com diplomacia, de alguém que tenha, sei lá, liderança, por exemplo. E aí você, chegando lá, você consegue resolver isso. Então essa daí é a parte da missão, tem o quadrinho dizendo quantos pontos você marca com isso, e você tem o mais importante ali, que é embaixo, o que eles chamam de campo de range, ou seria o quanto aquilo ocupa no espaço. Alcance como mesmo, eu falo, seria isso? Isso, então, é o quanto ela representa naquela linha, como vai ficar uma cartinha do lado da outra, são aquelas 12 que eu tinha descrito, que é por onde você vai navegar, tem assim, tem as 12 cartas uma do lado da outra, a minha, eu coloco uma carta, você coloca uma carta, eu coloco uma carta, você coloca uma carta. As minhas cartas sempre ficam viradas pra mim, e as suas cartas sempre ficam viradas pra você. Então, quando tiver uma do lado da outra, elas vão mais ou menos fazer como se fosse aquele mapa que eu falei, só que é uma coisa linear, que você vai pra frente e pra trás. Esse jogo, ele não respeita muito aquele papo do 3D, que não tem direção no espaço, pra cima, pra baixo. Você, aqui tem uma, como eu falei, tem o lúdico, então você tem essa linha, e você, pra saber, ok, minha nave, pra se locomover da carta que tá na extrema esquerda, pra chegar na extrema direita, ela vai andar tantos pontos por vez, tantos de range por vez, e é o que tá em cada carta que diz. Essa daqui tem 2 de range, tem 3 de range, tem 6 de range, entendeu? Então, às vezes você fala, ok, para eu chegar em tal lugar, eu vou precisar que a minha nave ande tantas vezes, eu vou ter que parar em tal lugar, porque o quanto eu consigo andar com a minha nave não é tanto quanto aquilo ali permite, e talvez eu tenha que gastar 2 turnos, como se aquele espaço fosse realmente muito mais anos-luz de distância entre o começo e o fim da carta do que as outras. E dependendo da nave também, a quantidade de tripulação que ela carrega, né, pode não ser suficiente para completar a missão, né? Na verdade, as navinhas, elas não têm um limite da quantidade de gente que você soca dentro delas. O que elas têm é um pré-requisito mínimo para que elas consigam ser operadas. Então, por exemplo, quando você pega nave auxiliar, elas meio que são aquele negócio que qualquer idiota mexe, mesmo que seja tipo um civil alienígena. Pega uma nave da Federação e consegue andar com ela para cima e para baixo. Mas tem outras que vão depender dos oficiais. E aí você pode ter um oficial, 2 oficiais, um oficial prata, um oficial dourado. Isso daí eu vou entrar em mais detalhe quando a gente chegar especificamente nessa parte. Mas aí você vai mudar o pré-requisito para levar a nave de um lado para o outro. A quantidade de gente que você coloca dentro vai depender da tua estratégia. Até porque aquela tal história de colocar muitos ovos na mesma cesta. Vamos supor que você coloca, sei lá, 30 personagens dentro de uma nave X e você tá viajando com ela no espaço. Aí o amiguinho tá jogando com um Klingon do outro lado, ele coloca uma porra do mago de rapina, aí ele fala, atirei. A arma dele é maior do que teu escudo, e foram 30 personagens teu pro saco numa rodada só, porque você colocou todo mundo na mesma nave, entendeu? Assim, estratégia, né? Aí vem certo. Eu seria esse pensamento. O cara vai querer colocar tipo o Dream Team dele na nave, né? Aí perde tudo, né? É, mas é claro, quando você tem o grupo avançado, vai quem? Vai o capitão, o primeiro oficial, o engenheiro-chefe, o médico? O gente, médico essa galera morrer, fudeu! O que a gente tem que lembrar é que, assim, todas as coisas que são válidas pra mim são válidas pra você. E você pode, tipo, fazer um monte de naves menores tripuladas com aquela skeleton crew, né? Tipo, só o suficiente pra mover a nave de um lado pro outro. Esperar o cara passar por ali e mandar phaser e torpedo no cara e, tipo, destruir o cara e ganhar por cansaço, porque o cara, tipo, não tem mais carta? Pode também, entendeu? Tudo depende. Então é o seguinte, ó, só uma coisa. Eu imagino que você acaba não se surpreendendo muito quando você joga, porque normalmente são as suas cartas mesmo, né? Você já chegou a jogar alguma vez com decks que você não conhecia, ou seja, de outra pessoa, de outro jogador? Não, eu só joguei com as cartas que eu tenho e eu nem tenho tantas assim. Eu acho que eu tenho talvez por volta de 1000 cartas, o que realmente bem pouco. Pouco? É considerado pouco, 1000 cartas. É. Caramba, é que eu não... Cara, vou falar um negócio de coração aberto pra você. Eu conheço gente que joga Magic, que o cara já levantou o colchão da cama e embaixo tinha... Não tinha nenhum espaço embaixo da cama do cara que não estivesse forrado por caixas de sapato lotadas de cartas de Magic. Sim, mas assim, o meu conhecimento de Magic não é fantástico, mas, cara, aqui nesse jogo tem carta de planeta, tem carta de equipamento, vários tipos de equipamentos diferentes de acordo com tipo de sessão, tem carta de personagem, tem carta de nave, tem carta de nave auxiliar. É de se esperar que você precise de uma quantidade muito grande de carta para fazer um jogo simples, se você pensar tudo isso, né? Então, não me surpreende isso. Eu acho que Magic só tem carta de personagem, né? Que eu nunca joguei, gente. Desculpa, eu sou nerd, mas nisso não, O Magic também tem uma diversidade grande de tipos de cartas diferentes, mas um negócio que é meio que comum sobre o assunto, tá? Então aí eu não estou falando especificamente sobre os cards de Star Trek, estou falando sobre card games em geral. Eles têm uma parada que eles têm uma quantidade X de assuntos, mas a forma como esses assuntos interagem com o todo, eles podem ter uma variedade muito grande de consequências, porque tem aquilo que eles dizem que a regra da carta, ela é soberana sobre a regra geral. Então, se você tiver uma carta específica que fala alguma coisa que vai completamente contra todo o resto, aquela carta ela vai mudar o jogo como um todo. Então, assim, não adianta eu ter 1000 cartas se tiver aquela uma carta que do nada brota e fala, sabe aquilo tudo que você levou esse tempão todo pra aprender? Então ignora e faz desse jeito aqui agora. O problema é que, assim, tem muitas cartas que modificam a regra. Então, nessas, o que, que acaba acontecendo? Você monta o teu deck e o jogo é de um jeito até aquela determinada carta sair. A partir do momento que aquela carta sai, você tá jogando e o jogo já tá indo diferente. Eu já ouvi falar sobre... Eu também não jogo nada de card game, não conheço nada, por isso que pra mim o número 1000 cartas já assusta. Eu não sabia que ia muito além disso. Mas a questão é a seguinte, já tinha ouvido falar sobre essa questão de cartas que anulam cartas, né? Então, eu fico imaginando se tem um limite pra isso, né? Porque daí já vira uma putaria, né, cara? Se tiver muitas cartas que fazem esse trabalho, eu imagino, né? Como é que é? É uma putaria. Não tá tem certo. Um jeito simples nem delicado de colocar isso. É uma putaria. É isso aí. Final. Memezinho do Alborguete aí falando, né? Putaria! Isso é a maior putaria! Putaria! É isso aí. Mas assim, se você for parar pra pensar, vamos supor, que nem eu falei, 1000 cartas que eu devo ter. Tem cartas da Federação, tem cartas dos Klingons, dos Romulanos, dos não aliados. Eu também investi bastante pra montar um deck da Voyager. Eu tenho cartas, mas aí eu não escolhi, então eu não tenho um deck fechado. Eu tenho cartas porque vieram lá nos busters que eu acabei comprando, que estavam com preço razoável, mas vem e eu não tenho o suficiente pra transformar aquilo em jogo. Mas, por exemplo, tem os Kazon, tem os Hirogen, tem Vidian. Oh, legal. Então, assim, tem de todo mundo, de todas as galeras principais que você tem nas séries, vai ter. Os objetivos dos Vidians devem ser legal, hein? Por acaso, é conseguir rim, pulmão... Mas, olha, o carregamento de crianças órfãos, vamos ter... Os Vidians gostam muito de brincar daquele negócio de peguei o seu nariz. Ah, sim. Leprosos in space, né, basicamente. Mas, in space! Mas então, eu fiquei imaginando assim, Tem, ó, vou lançar uma espécie aí de um episódio só. Vamos ver se tem, ou se você sabe se tem. Os Vador, por acaso tem os Vador, que são lá do episódio Dragon's Teeth, lá da sexta temporada. Lembra que a 7 de 9 aperta o botão lá, a Jane permite, solta uma espécie inteira pra aterrorizar o quadrante? Cara, eu acredito que se essa galera aparecer, eles devem aparecer como não aliados. Ah, não, com certeza. Eles devem estar naquela certeza. Galera amarela que eu tinha citado. Cara, lá. Com certeza não aliados. Isso aí, sem eu jogar, eu já sei. Certeza. Não, é que não aliados e não precisa ser não aliados da federação. É não aliados de ninguém que é uma espécie que tem, tipo, um reconhecimento de governo, uma bandeira. Ah, veja bem, mais, da entendeu? Federação não teria como ser mesmo. Afinal, é quadrante Delta. Nem tem federação. Claro, claro. Tô dizendo nesse sentido, entendeu? É que os caras saíram pra aterrorizar. Por isso que eu fiquei curioso. Essa espécie sempre me intrigou. Apesar do episódio nem ser muito bom, mas sempre me intrigou, né? Fiquei curioso aí. Deve ter. Depois eu vou dar uma olhada aí, né? É mas possível. É possível, né? Cara, se você tem o Darian Wallace, cara, você não vai ter os votos, porra. Né? Caramba. Mas enfim, continuando aí. Vamos lá, que tô vendo que tem muito assunto aí. Vamos lá. Aí, tipo, as cartas que você vai ter depois são as cartas de pessoal. Carta de pessoal é o básico, que você vai ter os personagenzinhos que fazem o jogo acontecer. Esses personagens podem ser seres vivos, entidades biológicas, ou eles podem ser holográficos ou mecânicos, né? Então, assim, não precisa necessariamente ser um Klingon. Você pode ter a projeção holográfica de um Klingon. Ou, de repente, tem episódio lá que tinha aqueles Exocomps, por exemplo. Ah, sim, é o Quality of Life. Uhum. Então, ele funciona como um personagem também e ele é considerado como da engenharia. Ele não é um ser humano, não é uma entidade biológica, mas ele funciona como um personagem ali também. Então, vamos lá. As cartas de pessoal, elas são divididas de 7 formas, tá? Você tem as de oficiais, as de ciências, os médicos, os engenheiros, os seguranças, civis e os VIPs. Para todas as espécies vai funcionar assim, mesmo as não aliadas. Aí vai vir a única galera. VIP tipo é qualquer pessoa que tem uma importância muito grande para a trama, mas que não se enquadra em nenhuma das outras coisas anteriores. Pode ser um embaixador, pode ser um mercador de armas. Pode ser... É o primo Gayla. É isso que eu ia comentar, é o primo do Quark. É, manja, tipo, é aquela galera que você fala assim, esse cara aqui, a história faz diferença, ele altera bastante as coisas e tudo mais. Aliás, Heitor, eu vi que você tem um deck só de Ferengue, você tem o primo Gayla? Eu acho que sim. Eu quero saber se você tem o Lek, que é o psicopata. Lembra do Lek? Lá do episódio sim, Magnificent. Ele fica jogando faquinha. Isso. É esse eu teria que pegar e olhar para aquele lá. É um dos que eu adquiri mais recentemente. Ainda não tô acostumado com tantas coisas do que tem lá. Mas tem bastante. E aí vamos lá. Essa galera, eles vão ter as características e as habilidades que é aquilo que eu tava citando antes lá atrás. De repente tu pegar um cara super desconhecido da série, mas tu precisa dele para resolver. Então, exemplo. Cara que manja de teletransporte, de computador, kit médico, exobiologia, navegação, que se destaque por honra, manje de astrofísica, arqueologia, entendeu? Isso daí são coisas que seriam comuns de você encontrar, por exemplo, na galera da federação. E assim por diante. Aí a gente passa pro próximo tipo, que seriam os tipos das naves. Você tem desde as naves mais famosonas, né? Tipo a Enterprise, Saratoga, a Miranda e por aí vai. Aliás, a Saratoga é a classe Miranda que a gente vê no... Isso, a Saratoga é a classe Miranda. É, só que o que acontece é assim, quando você pega a nave, ela pode ser ou com o nome que você vê na série e ela custa uma fortuna, ou você pode pegar a versão genérica, que é só o nome da classe, que foi basicamente quando eu fui montar o meu deck de Voyager, eu não tive dinheiro pra comprar por 20 e poucos dólares uma Voyager, eu comprei uma nave classe Intrepid, entendeu? Então, tipo, basicamente você vai ter todos os tipos de naves de todos os tipos de galera. Quando você pega espécies que tem mais diversidade de naves, você obviamente vai ter mais escolhas. Quando você pega algum que tem um pouco menos, que nem, por exemplo, nave Ferengue, você Não tem uma diversidade muito grande, não. Normalmente tem aquelas Marauders lá e tem, tipo, as navezinhas auxiliares, talvez uma outra civil. É, eu lembro de dois tipos de nave Ferengi. Vocês lembram demais? Eu lembro, não, peraí. Eu lembro de dois tipos e tem aquele pod também, que aparece no episódio lá da Price, lá da TNG, né? Uhum. Eles passam pelo talzinho lá. Pelo wormhole fixo lá. Fixo não, ele era... Ele era fixo, ele aparecia de tempo em tempo. Ele era fixo só de um lado. Do outro lado ele ficava chicoteando. As naves, elas são o que você vai usar para ir de um lado pro outro. Tem as características dela, pode ter raio trator, pode ter holodeck, pode ter camuflagem. Elas têm lá as coisas delas. E aí você vai ter, do mesmo jeito que você teve os atributos pros personagens, você vai ter os atributos delas, que você vai ter arma, você vai ter escudo, você vai ter as coisas referentes a ela, né? E aquele range que eu tinha falado, que é o que determina como é que ela corre na linha do espaço. Isso daí deu para entender o funcionamento das naves. Agora você tem os equipamentos. O lance dos equipamentos é que eles, em teoria, viriam a suprir deficiências dos seus personagens. Então vamos supor, você precisa de um engenheiro para resolver alguma coisa. Aí digamos que você pega um cara que é um oficial da ponte e você dá para ele um determinado equipamento, que é lá um pad, que tá escrito, esse equipamento transforma um oficial em um engenheiro. Ou você pode ter um phaser que aumenta as habilidades de combate. Um tricorder que transforma aquela pessoa num médico temporário. Um ciências em engenharia, um comando em ciência, por aí vai. Todo tipo de equipamento que faz todo tipo de coisinha para poder ou modificar ou aumentar as características que o teu personagem tem. E até, por exemplo, tu pode ter aquele emissor móvel para poder levar o doutor para fora da Voyager. Se você não tiver, ele fica preso lá. Se você tiver aquilo, tu pode usar em qualquer pessoa que seja um holograma para poder fazer com só que uma ele coisa, vá. Só uma coisa, o emissor móvel é uma carta, é isso? É uma carta. Então você não tem... É um equipamento, uma carta de equipamento. O que, que eu entendi quando eu tava jogando é que, por exemplo, ok, eu não entendo porra de ciência, mas se eu tiver um tricorder... Elas vêm pra, tipo, simplificar e às vezes você consegue fazer com que um equipamento transforme um personagem num coringa. Tu pode usar ele tanto numa coisa quanto na outra, não, entendeu? Mas olha só. Depende de novo da tua estratégia. Mas olha só, peraí. É, tem personagens que tem partes colocadas ali, sei lá, gadgets que são integrais, fazem parte do personagem. Por exemplo, você tem lá a Seven of Nine, ela tem lá as nanossondas. As nanossondas não vão ser uma carta pra isso, né? Ou vão? Tem carta pra nanossonda. Ah, então, peraí. Então, por exemplo, você tem... vamos supor, eu imagino que deva ter É nessas que tu chega em 1000 cartas fácil, entendeu? Entendi. Então, por exemplo, eu imagino que deva ter aquela personagem Melora, certo? Lá do... Melora. Da terceira temporada lá, né? Não, segunda ou terceira? Terceira, né? De Deep Space Nine. Space Nine. Então, assim, tipo... Melora tá na terceira? Tá na Kessler. Terceira que o Cisco já tá com o símbolo. Então, a questão é a seguinte, vai dizer que o exoesqueleto dela é uma carta. Porra, sério? Eu já não saberia dizer, eu não lembro de ter visto a carta dela em nenhum momento. Mas quando você tem um equipamento, ele não serve pra um personagem específico normalmente. Um equipamento pode ser usado pra qualquer pessoa que se enquadre naquele determinado momento de jogo, entendeu? Então, mas no caso dela, vamos supor, qualquer alienígena, qualquer um da raça dela, que fosse num ambiente de gravidade diferenciado... Melora é segunda temporada. Segunda, ah tá, então não é terceira. Mas a questão é não seria específico dela, né? Não acho que um exoesqueleto seria útil pra muita gente pra ter, né? Não, veja bem, na verdade é muito mas útil pra... Mas as nanossondas da 7 de 9 não precisam estar correndo no teu sangue, você pode ter nanossonda, sei lá, no hipospray. Não, mas eu quero dizer o seguinte, Fernando, na verdade é pra muita gente, um planeta inteiro, pelo menos, planeta dela, entende? Isso que eu quero dizer. O que eu tô querendo trazer é o seguinte, até que ponto que vale você separar o gadget, a coisa do personagem assim? Por exemplo, você tem por exemplo, o visor do Jordi. Você vai colocar você vai começar não, a colocar não, não o visor... Não acho que chegue nesse grau de separação. O Jordi tem o visor e ponto final. Porque aí senão você estaria criando algo que tipo, não vem pra acrescentar no jogo, entendeu? Normalmente os equipamentos eles são coisas que você coloca para poder fazer o jogo crescer. Se é algo muito específico, e até rola de vez em quando algumas coisas bem específicas, você vê que normalmente são coisas que são aquelas mais irritantes. Quando eu for citar, por exemplo, o lance de ter comprado as cartas de Voyager, um negócio que acontece é assim, já vamos tratar disso agora que é rápido. Você quando joga lá, no quadrante Delta, por exemplo, você não tem um outpost. Então, basicamente o que eu fiz? Eu comprei a carta Ocampa e comprei a carta do Caretaker, porque de lá eu já saio direto com a minha nave classe Intrepid, entendeu? Ah, eu fiz esse combinho porque uma carta chama a outra. Quando você tá na hora de montar o jogo, ela na descrição dela, lembra quando eu falei das regras soberanas? Ela fala, em tal lugar, coloque outra tal carta, e quando você coloca outra tal carta, chame tal nave. Cara, mas então, por que assim, você precisa... já começa o jogo. Mas por que você precisa de tanto trabalho assim? Você pode inventar um outro motivo pra, por exemplo, a Voyager estar no quadrante Delta. Você pode... um wormhole, sei lá. Cara, você pode inventar o que você quiser. Não, não é, é que como se o jogo é que fosse travar. Não, é que você quis... brincar de caretaker, do episódio caretaker mesmo, né? Tipo isso. Uhum. É que sim. Mas é que a carta, mas pelo que deu pra entender, a carta tem uma regra específica que faz você conseguir, porque na regra do jogo você não pode ter coisa no quadrante gama, você não pode ter não. Um pulso. Sim, né? Mas eu tô dizendo o seguinte, tipo, pra seguir aquela coisa de poder dar uma desculpa pra ir pra lá. Ah, mas é claro, né? Se você não, tem, então, vai jogar o joguinho, que você quer jogar o mais próximo do de Jornada Estrelas possível. Mas eu acho assim, também deve ser legal brincar com what ifs, né? Por exemplo, em vez de ter sido isso, pode ter sido o Kill estalando dedo, sabe? Alguma coisa. Ah, é claro que pode, mas é que nem quando eu jogo Artemis, cara. Eu sempre me coloco na cabeça se eu fosse oficial da frota. Se eu botar na cabeça se eu fosse um Klingon, eu faria missão totalmente diferente. É legal. Mas nas cartas de espaço, por exemplo, você tem elas separadas por quadrante. Você não mistura o que é do quadrante Delta com o quadrante Alpha se você não tiver uma carta que cria uma desculpa pra isso, entendeu? Sim, assim como então, um Kill, né? Então... Um Kill uhum. seria uma carta de desculpa, né, por exemplo. É, mas acho que é o wormhole mesmo. Normalmente tem as cartas que eles chamam de doorway. As cartas doorway, elas servem pra você ou trazer de realidade paralela, ou de outro tempo, ou de outro lugar muito distante no espaço, né? Então, cada uma tem uma desculpa diferente do como é que ela tá fazendo aquela coisa se enquadrar ali. Então, se tu for pegar, por exemplo, aquela Guerra Fria lá, do Daniel e tal, tudo mais... você vai ter alguma carta que dá desculpa do porquê que você chamou um personagem da época do Archer pra estar enfrentando alguém do final de Nemesis. Cara, isso aí que você tá falando, tudo a gente vê muito nos plots de Star Trek Online, né? Então, uhum. São subterfúgios de roteiro, essas coisas que a gente vê em Star Trek mesmo, por exemplo, né? Então, acho legal porque encaixa, né? Star Trek é essa loucura toda mesmo, né? Agora... quanto a cartas que você falou de doorway, eu imagino que isso é comum a outros card games, tipo até em Magic deve ter algo do tipo, provavelmente. É uma categoria não sei se de mesmo cartas. Mesmo nome, mas mesmo espírito por trás, né? Sim. Sim, categorias, né, de cartas, vamos dizer assim. Damok, Angelad, Tanagra. Damok, Angelad, Tanagra. Sim, mas resumão, vamos partir pra resumão. Sim, não, assim, acredita em mim, cara, eu tô dando os resumões, porque se eu fosse falar a regra toda, ia estar em 3 horas fácil. Tá? Sim, mas o problema, Heitor, é que você tá tentando vender pra galera que você quer o jogo. Se você fizer que a explicação tem 1 hora e meia, ninguém vai querer brincar. Tenham paciência comigo, tô dizendo rapidinho. Não tenho paciência, não. Nem eu tenho paciência e nem o editor do programa também. Então... olha só, tem as cartas de evento, que são cartas que elas têm uma duração mais longa, mas elas têm que ser jogadas no seu turno. E aí, por exemplo, elas podem fazer com que você ressuscite alguém que já foi pro deck de discard, ou elas podem fazer com que você tenha a chance de olhar pra nave do amiguinho que tá do outro lado da mesa. Então você pode ir lá, deixa eu ver tua nave, como se tu tivesse um sensor mais cabuloso, e você consegue vasculhar as coisas ali dentro. Isso daí vai te ajudar na tua estratégia. Você pode aumentar os atributos dos seus personagens, ou porque, sei lá, ele ganhou um presente do Kill e ficou super poderoso momentaneamente, ou a tua nave pode ter uma modificação no motor e viajar muito mais rápido por X turnos. Esse tipo de coisa é uma carta de evento. Depois você tem as cartas de interrupção. Carta de interrupção interrompe. Então você pode jogar ela a qualquer momento no seu turno ou não. O cara chega lá e fala, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo outro. Aí, não, não. Aí você joga uma carta que desfaz o que ele tá fazendo, ou complica a vida dele, ou facilita a tua. Aí você tem os objetivos. Os objetivos, eles podem servir para você adquirir ou mais pontos, ou outros recursos, ou você pode jogar para um adversário para, tipo, ele, para poder voltar a fazer o que ele tava fazendo antes, ele agora tem que resolver isso aqui primeiro. Como se fosse alguma coisa que se enfiou no meio do caminho dele e ele tem que resolver aquilo. E essa, a carta de objetivo, até onde eu consegui me inteirar, são as principais cartas quando você joga com os Borgs. Porque os Borgs, eles têm os próprios objetivos deles e é assim que eles ganham pontos. Porque eles não ganham pontos resolvendo a distribuição de vacina para um planeta que tá com um surto de vírus. Eles não têm que necessariamente... Não. Você tá falando sério? Sim. Pô, não acredito muito nisso, cara. Que decepção, cara. Puta. As cartas de artefato são bem raras. Quando eu vi, pelo menos daquela fase que eu falei, das primeiras que foram lançadas, só tinham seis tipos diferentes, né? Elas são semeadas junto quando você tá colocando os dilemas debaixo das missões. E elas são normalmente cartas que dependem de um bocado de pequenas coisinhas pra você poder ativar. Então, assim, você às vezes leva um jogo inteiro pra ativar, mas quando tu ativa, o bagulho te dá uma puta de uma vantagem toda de uma vez só. E aí você vira um jogo que tava super lento pro teu lado, tu consegue fazer um bocado de coisa. Ou como se fosse, de repente, um negócio que tem, sei lá, uma quebra de regra, ou um poder também de um trilene da vida, ou do kill, ou sei lá. E você tem essas vantagens que brotam na sua mão. Aí você tem as cartas de dilema em si, que são justamente o que fazem com que as missões passem até a cara dos negócios da série. Elas vão parecer bastante com aqueles subplots ou as histórias secundárias, né? Você chega num planeta, tem que resolver um negócio, porém também rola de ter uma mulher lá que é toda gostosona e o teu primeiro oficial fica apaixonado por ela e não rende quando tá na frente dos diplomatas e fala um monte de besteira porque tá com os feronomes da mulher lá e, tipo, não consegue fazer direito. Mas essas cartas, elas normalmente te apresentam uma nova quantidade de probleminhas para resolver. Então a ideia seria assim: eu posso colocar dilemas debaixo das minhas próprias missões? Posso. O que, que eu lucro com isso? Se eu tiver bolado uma linha de espaço onde eu sei que nas minhas missões eu já tenho os personagens capazes de resolver, mas eu posso colocar os dilemas lá para quando o outro cara vai vir fazer, de repente, uma missão minha, ele vai encontrar dificuldade. Se eu chegar ali, eu resolvo. Ou eu posso colocar justamente do cara para poder impedir ele de resolver as missões que estão abertas para todo mundo ver, porque os dilemas você só descobre depois que chega lá. Só uma coisa. Existem dilemas mais lúdicos dentro do jogo? Ou seja, tem história de holodeck? Cara, todos os dilemas meio que são tirados dos dilemas que você viu na série como um todo, da franquia como um todo. Então, por exemplo, esse lance de você chegar no planeta e de repente tem uma espécie lá que de repente você não devia ser visto, porque isso vai ser uma violação da diretriz primeira, mas calhou de você estar no lugar errado na hora errada e o cara dispara uma flecha e um dos teus oficiais agora precisa de atenção e tu tem que ter gente da ala médica, sacou? Tem uma carta específica assim, que é o arqueiro, daquele episódio que tem uma espécie derivada dos vulcanos e dos romulanos, que também tem a orelha pontuda lá. Chama Who Watches the Watchers. Sim, mas você lembra o nome da raça? Peraí, eu vou lembrar. Ah, eu não lembro, não. Ó, a espécie que tá... Não, peraí, eu não vou lembrar agora. Mintacanos, os Mintacanos. Mintaca, tá certo, parabéns. Os Mintacanos. Ou, de repente, você pode chegar na missão e falar assim, bom, eu vou descer da nave pro planeta, e aí quando você vira o negócio, tá dizendo lá que tem uma tempestade iônica. E aí você, tipo, só desce se tu tiver uma nave auxiliar, entendeu? Você não pode usar o teletransporte. Ou, de repente, você... Universo espelho. Coisas desse gênero. A carta de dilema, ela faz uma alteração que é um probleminha que você tem que resolver, e às vezes, como você só vai descobrir o que ela é depois que você desce no planeta, você não sabe se você levou gente o suficiente com as características suficientes na nave. Então, às vezes, tu tem que deixar uma galera nesse planeta, voltar com a nave até o teu outpost, buscar uma galera que tem aquelas características, voltar lá e resolver o problema. Dilema. Você tem que ficar no Castelo Rá-Tim-Bum da Lua Xanatroy no holodeck. Tem esse dilema? Ah, não. Esse dilema aí é pegar pesado com qualquer um. Outro dilema também, ó, carta de dilema. Você não tá conseguindo adestrar o Spot. E isso é o plot B, entendeu? Tá aí uma ótima dilema. Pergunta. Como é que o Spot conseguia sempre sair do quarto do Data se a porta é programada pra só abrir pra... Ah, vá merda. Sem contar que tem hora que ele é o Spot e tem hora que é a Spot também. Então, mas por causa que só virou a Spot a partir de um certo ponto. Eu só queria, sabe qual carta? Eu queria a carta do Spot ou a Spot. De iguana. Vocês lembram no episódio Genesis? Deus do céu. Cara, a Spot de iguana, cara. Eu queria ter uma action figure disso. Mas tudo bem. Faz todo sentido, né? É só você ter uma iguana que você tem um action figure. Você vai ter os grupos de solo, que é aquilo que eu falei. Se você não tiver um oficial ou liderança, o teu grupo, se estiver lutando com outra galera que tenha, automaticamente um você já perdeu. Então, dependendo da quantidade de gente que você levou, nos confrontos, como é randômico e como você tem que somar as características de cada um, pode ser que você leve vários turnos para eliminar toda uma galera de um determinado lugar. Mas é assim que você vai enfrentar, somando aquelas características que estão nas cartinhas e vendo na comparação com o do inimigo, e você vai saber se você se deu bem ou não. Contra a nave, você vai ter algo muito parecido, só que se você não tiver líder nave, ou oficial, ou alguém que tem liderança, isso não significa que a tua nave vai ser destruída, mas significa que ela só pode fugir ou se defender com escudo, mas ela não pode atacar. As armas nunca chegam a tanto, então tu tem que ir às vezes com 5, 6, 8 naves pra poder destruir um outpost. E é mesmo que você demorar um caralho pra você conseguir juntar tudo isso de gente pra fazer isso, né? Pois é, agora imagina que você tá fazendo aquele esquema que a gente citou lá atrás, de juntar todo mundo antes de querer tripular uma nave pra resolver a missão. Aí chega um cara com 5, 6 naves e destrói teu bagulho quando tu tá com 50 personagens ali. É. Sacou? Aí tipo, tu vai pra casa do caralho e tu nem joga. Aí tem a parte dos engajamentos. Federação nunca inicia ataque. Klingons e Romulanos atacam à vontade. Forças de uma filiação, elas normalmente não se atacam entre si. Então Romulano normalmente não ataca Romulano, apesar deles poderem iniciar ataque contra qualquer outro. Klingons atacam Klingons. Klingons conseguem, tipo, declarar guerra contra outras naves Klingons e eles não estão nem aí. Já falei o papo de que sem líder você toma no rabo. E o papo das naves com camuflagem. Não funciona com a nave danificada, você não pode fazer teletransporte nem atacar com a nave camuflada. E cara, é bem um jogo de 94 mesmo, né? Porque na era dos millennials você se vira sem líder numa boa nas histórias aí. Né? Você não precisa ser tipo graduadão. Porra nenhuma, entendeu? É só ter um roteirista e um produtor do seu lado ali que você faz tudo, cara. Né? Então, legal. Você só precisa de um celular se você é um milênio. É, se você é um milênio. Porque você não sabe nada, você precisa do Google pra tudo, né? Exatamente. Lança uma hashtag e acha que tá salvando o mundo. É isso aí. Ok. Bom, isso é o jogo. Sabe como é que eu pago o restaurante? Eu posto uma foto no meu Instagram. Perfeito. Eu sou milênio. Tá, e aí, qual que é a conclusão aí? Vai ter uma conclusão? Então, a conclusão é que depois que a Decipher, ela basicamente bateu as botas em relação a fazer esse jogo, a galera pegou o nome do Romulan Continuing Committee, né? E pegou esse nome pra brincar ali com o papo de fazer a continuação, de manter as cartinhas sendo feitas e continuam organizando torneio e essas coisas e tal. Só uma coisa, Heitor. Então, assim, eles tanto digitalizaram as cartas que já existiam quanto lançaram outras. Só uma coisa antes de começar a falar do committee, né? Porque essa parte eu acho bem interessante aí, né? Que é o seguinte, ó, pelo que eu tô vendo, eu fui no Wikipedia mesmo, eu acho que tá mais bem organizado no Wikipedia isso do que no Memory Alpha, né? Tá mais fácil pra entender uma certa cronologia de lançamentos aqui. Pelo que consta, o último lançamento pela Decipher foi, pelo menos pelo que eu tô entendendo aqui, foi o pack chamado What You Leave Behind mesmo, que é conforme eu tinha visto alguma coisa nesse sentido. Foi em dezembro, 14 de dezembro de 2007, tem 120 cartas, e aí leva esse nome homenageando DS9 e tal, e é isso. Aí... that's a wrap. Aí vem a ideia do committee, que parece que começa no mesmo dezembro aqui, inclusive uns dias antes, de 2007 também. E aí você começa a falar sobre isso, é interessante, né? Que é uma questão já de fãs, certo? Sim, sim. Tá. O que não ficou claro pra mim é se essa galera recebeu os arquivos da Decipher. Por exemplo, pra você montar essas cartinhas, eu imagino que lá em 94, talvez eles não tivessem, sei lá, exatamente um Photoshop que nem você tem hoje, pra você abrir lá um PSD com camadas, os layers, pra você colocar as coisas. Mas seja lá o que eles tivessem na época, fosse um CAD, fosse sei lá que raio que eles usavam, eu não sei se eles cederam esses arquivos pra galera, se foi alguém que trabalhava lá que tipo surropiou, ou se alguém se deu ao trabalho de, por observação, de pegar a carta, montar os negócios todos do zero. Porque as cartas que eles fazem, elas têm exatamente a mesma tipografia, que você não distingue uma carta da que eles fazem de uma carta oficial. Quando você pega uma carta feita por fãs que não são do comitê contínuo, você vê cartas que o cara fez o melhor que pôde, mas o cara dá aquela rateada. A carta dos caras, ela parece oficial. Sacou o que eu quis dizer? Ou seja, ela é... Essa sim é a customizada mesmo. Uhum. E aí rola uma parada que é assim. A parte da ideia, isso seria talvez até a principal parte da ideia da galera do comitê, já que eles não vendem mais... Não tem carta nova sendo lançada, é aquele papo todo. Tem gente que mora longe. Quando você entra nos fóruns e tal, tu vê que tem gente de tudo quanto é canto do planeta. Gente que tem talvez tanta dificuldade ou mais que a gente, se a gente quisesse comprar os negócios. Então eles fazem de um jeito que eles deixam disponível em PDF. Às vezes eles montam certos decks com X folhas de PDF. E aí você pode pegar sua impressora. Hoje em dia tem umas impressoras que são de altíssima qualidade, às vezes laser, às vezes um jato de tinta que faz um trabalho bom pra caramba. Você imprime em casa. E aí a galera que joga card game, eles costumam usar uma paradinha que eles chamam de sleeve, né? Aquele plastiquinho. Você coloca dentro e você joga como se fosse uma carta oficial. Na verdade, foi isso que eu fiz para testar o meu deck Ferengi. Todo o meu deck Ferengi, com exceção de talvez duas ou três cartas que vieram em outros pacotes por acaso, meio que por acidente, que eu acabei colocando ali por ter proximidade do assunto, mas o resto são todas cartas que eles julgaram, olha, para montar um bom deck Ferengi, vou colocar essas cartas e com essas cartas aqui o cara joga bem. Então, você pode montar, se você quiser jogar esse jogo, não tiver esse apetite todo de entrar lá, ver carta a cara, pagar, ter que vir pelo correio, às vezes dependendo do que é pagar alfândega, pagar não sei o que lá. Você só quer jogar, você não quer ter o produto, porque você não tem o tesão de ter o oficial, imprime isso, corta, faz bonitinho, você vai jogar do mesmo jeito. Interessante, cara, isso é legal, hein? E você, então você tem algumas dessas cartas, assim? Sim, eu tenho tanto algumas dessas cartas, todo o meu deck Ferengi foi feito com os arquivos que eu baixei de lá. Mandei imprimir, o negócio já sai do tamanho certinho, você corta bonitinho e tal, coloca nos sleeves, você joga bem. E teve algumas cartas que, por teste, eu fiz, eu até larguei na mão do Fernando, falei, Fernando, dá uma olhada nessa carta. Aí eu mandei ele segurar uma carta oficial, depois eu larguei outra, falei, essa aqui, o que tu acha? Aí ele olhou pra minha cara com cara de tipo, é uma carta. Eu falei, então, mas você viu a diferença? Sem ele estar com as duas na mão ao mesmo tempo? E aí, o que você achou, Fernando? Não, tava muito bem, mas principalmente porque a impressão que você usou pra fazer, porque o layout, você olha e fala, não, é uma carta e tal, e como você imprimiu ela em alta qualidade, realmente parece do jogo as mesmas que ele comprou. A única coisa é que eu usei um papel que era ligeiramente mais grosso, então quando você dobra pra poder fazer frente e verso, ela fica, quando você segura as duas, né, uma carta oficial e uma daquelas, você sente que aquela é ligeiramente mais pesada. Uma carta, você talvez note com dificuldade, mas quando você coloca várias, aí você vai sentir. Se você juntar um deck inteiro, talvez ele tenha o dobro do tamanho. Cara, eu tenho uma informação que eu fui buscar aqui agora, fugindo um pouco aí, porque eu lembro que eu já tinha lido sobre ela nessas pesquisas no Memory Alpha doidas aí, e que daí, quando eu tava na sua casa e vi a carta do Darren Wallace, eu pensei, cara, tem alguma coisa que eu já tinha visto sobre isso, né? Sobre o Extra, né, que é o Guy Vardaman, sobre alguma coisa que ele trabalhou na empresa, alguma coisa assim, né? Aí eu vim agora fazer uma pesquisinha aqui, é o seguinte, cara, essa carta aí foi feita como um agradecimento ao Guy Vardaman, porque ele provia certa ajuda para os caras, fornecendo imagens e inclusive detalhes de canon, assim, que ele ajudava os caras. Sabe, na criação até de alguns nomes e tal, que eram inside jokes e tudo mais. Uhum. E a foto que tá no card foi tirada na locação do episódio Descent. Eu tô vendo tudo isso aqui agora, eu lembro que eu tinha lido isso há uns anos atrás, mas olha até que ponto que vai a coisa, né? Eu achei bem curioso isso daqui, cara. Então, olha aqui. Mas isso é bem legal, essa informação dos caras terem feito isso mesmo. Bem legal mesmo, cara. E eu já tinha comentado sobre o Guy Vardaman, que ele era brother do Richard Arnold. E ele trabalhava como meio que ali também junto com o Arnold nessa época aí de TNG, cara. Então é curioso. Mas é isso. É assim, não é porque é um jogo que é um produto paralelo que ele não vai ter suas próprias histórias de bastidores e tudo mais. Sim, isso daí, claro. É uma das histórias que chega na gente. Deve ter uma cacetada de coisa interessante. Se você pegasse alguém que trabalhou lá e tudo mais, a pessoa contaria coisas interessantes, com certeza. Tem alguma conclusão sobre o jogo que você queria fechar, ou a gente já chega pro... Não, tem um comentário que eu vou tentar ser sucinto, mas pra fazer a respeito de card game como um todo, que eu acho que vai fazer sentido por tudo que eu comentei aqui, que é o seguinte: as primeiras as caixinhas de decks que eu comprei, eu achei elas absolutamente injustas, e na época eu lembro de ter ficado bem chateado com elas, e foi um dos motivos pelos quais eu levei tanto tempo pra voltar a revisitar esse produto na gaveta, pra depois ver se eu tinha com quem brincar e tudo mais. Que é assim, O negócio vem de um jeito que ele, por mais que venham 60 cartas exatamente, elas não são as 60 cartas que você precisa para jogar. Eles socam 60 cartas lá dentro, entregam na sua mão e falam, vai lá, amigão. Porque assim, creio eu que nos Estados Unidos, que essas coisas vendem em qualquer lojinha, qualquer comic shop da vida e custam relativamente barato, a galera vai, compra 10 caixinhas, chega em casa, monta seu deck, feliz da vida, vai jogar. Agora, imagina que eu tivesse comprado um deck, e achado que, de repente, que quando eu achar outra pessoa que tenha o dela, a gente vai conseguir brincar. Eu ia ficar bem chateado, como na época eu lembro de ter ficado desgostoso com o lance de falar, poxa, são 60 cartas aqui dentro, elas não são suficientes pra jogar, e aí tem uma regra que tá descrita no finalzinho, né, do livrinho de regras que vem, tem uma parte lá que tá dizendo assim, como as cartas são misturadas randomicamente, de forma mecânica, talvez você não receba todas as cartas necessárias. Ou seja, os caras já sabiam da sacanagem. Então você pode eleger algumas cartas para fazer função de outras. Você pode dizer, ah, tá vendo essa carta aqui de, sei lá, equipamento? Ela é o personagem fulano que tem navegação de astrobiologia. Isso parece baixo, hein? Isso aí é baixo, bem sacanagem. Isso aí é tipo assim, brinca de faz de conta aí, ô filho da puta, né? Palhaço. Isso aí é aquele vez que você tá jogando, quando você tá jogando carta com cara e tem um ás com um K do lado. Ah não, é que eu perdi o rei. Então, mas sabe qual é a parte mais filha da puta? É porque veja só, hoje a gente tava aqui gravando o podcast, vocês têm condições de estar com a tela de vocês aberta aí? Vocês foram buscando coisas na internet pra ver no Memory Alpha, vocês acharam coisa na Wikipédia, vocês estão vasculhando pela internet e estão vendo coisas. Naquela época, o card chegava na tua mão, tu olha aonde? Tu fala assim, eu nem sei que a outra tal carta existe. Se ela não veio, ela não tá aqui dentro da caixinha, eu não faço nem ideia de que ela existe. Como é que eu vou saber que eu preciso dela? Então, assim, era o tipo da coisa que pra mim era muito frustrante. Cara, ainda bem que você passou a jogar 20 anos depois, então, hein, cara? Porque, pois olha, é. Ainda bem. Aí tem a última coisinha lá que tá escrita que é assim, se alguma das regras aqui contidas ficar confusa e você não souber como resolver, use o melhor espírito de Star Trek da forma como isso aconteceria num episódio da série e resolva esse impasse. Ou seja, se vira aí. Eles dão margem pra você resolver certas coisas que talvez tenham ficado ambíguas e tudo mais, com o lance de você conversar com o teu camarada que tá jogando contigo e falar, tal bagulho não faz sentido, então vamos seguir por aqui, entendeu? Essa eu achei válida. A outra de faz de conta que a carta X é a outra tal lá, aí eu já vou te falar que foi mal aí. Eu gostei dessa também. Use o espírito. Você não assistiu essa merda dessa série? Você sabe o que tem que fazer, caralho. Você faz de conta que esse cenário de papel aí é um planeta, você não pode fazer de conta que a carta é outra coisa? Porra. Você assiste a série clássica, depois assiste o filme e fala que é 2 anos tranquilo entre uma coisa e outra ali, claramente. Você consegue fazer de conta que um refit, aquele nome refit é refit mesmo, quando na verdade tem nada a ver, cara? Então, porra. Pois é. Então é isso aí, fechou então, né? Sobre o assunto do jogo, né? Só uma coisa antes de fechar sobre o jogo. Heitor, se as pessoas quiserem jogar com você ou no seu clube aí, sei lá, tem esquema pra isso? Você tá pensando em armar isso? Como é que Eu tô começando a correr atrás de interessados pra juntos a gente conversar e ver o que a gente faz da vida. Eu não tenho uma galera fazendo isso no momento. Não é como se já fosse algo que já tivesse acontecendo. Mas se tiver gente interessada, vamos bater papo. De repente a gente consegue fazer um grupo aí. Não precisa ser só necessariamente aqui de Santos, sei lá, pra ter alguma coisa paralela, pelo que foi falado pela galera da Nova Frota, parece que lá no próprio StarCon vai ter a área lá de fora, né? Se de repente a galera quiser fazer um troço paralelo, sei lá, eu não estou dando ideias fechadas, eu só estou dizendo, isso aqui existe, galera. E na verdade, olha só, em minha defesa, que eu sei que eu falei um bocado de coisa que vocês acharam que tipo ficou comprido e eu peço desculpas, mas eu tinha falado pro Valdomiro o seguinte, Valdomiro, você não acha que a gente devia bater um papo sobre isso aqui pra tu analisar o material, depois a gente fazer o negócio? Ele, não, vamos fazer direto valendo. Não, mas eu prefiro que depois eu corto tudo, se eu quiser, é mais fácil pra mim. Beleza, não, Valdomiro. Mas é por causa que por exemplo, o Valdomiro é assim, gente, se você acabou de assistir um episódio de Jonas Close novo e liga pra ele e fala, cara, você viu isso? Não fala comigo sobre isso, guarda pro podcast, é foda. Ele quer tudo opinião nova. Tem que ser autêntico ali, cara. estamos fechando o podcast de hoje. É, sendo assim, eu vou me despedir de cada um e aí vocês deem seus recados, caso tenham recados. Em primeiro lugar, pro convidado, que nunca tinha vindo aí, que é o Heitor. Heitor, cara, muito obrigado pela sua presença. É, quero agradecer também pelo evento que rolou em Santos, aí na sua cidade, que foi o Jornada na Baixada, que eu tive o prazer de ter sido convidado, compareci, foi muito legal. O Fernando esteve lá também, o Thiago, do Diário do Capitão. É, então foi muito bacana, quero agradecer. Aí você deixa o seu recado, fala um pouco sobre o seu clube, fica à vontade, valeu e até a próxima. Valeu, Valdomiro, valeu, Fernando. Galera, eu gostei de estar aqui com vocês. É, eu sou Heitor Teixeira, do Star Trek Baixada Santista. É, quero que vocês saibam que não é porque é da Baixada Santista que só quem é daqui pode entrar. Qualquer pessoa que tenha interesse em Star Trek, que queira participar lá, procura a gente no Facebook. E a gente está tentando fazer tudo quanto é tipo de atividade, seja com RPG, com esses cards e com outras coisas. Então, ficou curioso? Dá uma passada lá e vem fazer parte, que é isso aí. Valeu, Zaço! E Fernando, lá veio o caminhão de jabás do Fernando. Então, Fernando, muito obrigado mais uma vez. Grande abraço e até a próxima. Pior é que eu só vou dar recado pra dar uma olhada em tudo que a Nova Frota tá fazendo, dar uma olhada lá no YouTube, no canal e tal, ver, dar uma olhada se você acha interessante ser sócio e dar o recado da StarCon, gente, que é isso aí, tamo vendendo ingressos, tá aí o Natal. Quem sabe você que tá pensando, que presente que eu posso dar pro meu pai? Já pensou num autógrafo do Doug Jones? o presente que ele só vai ter dali a, sei lá, 2 meses, né? Fevereiro, isso aí, ó. Um presente. Puxa, Fernando, meu papai iria adorar. É, você pode dar pra ele o ticket vale autógrafo. Que e, legal. Ó, faz que nem eu faço com meu pai, dá o vale autógrafo, mas não o ingresso pra ele ter que se fuder e comprar. Isso sim é o espírito natalino da Nova Frota. É isso aí. Mas é sério, galera, dá uma olhada lá que é divertido, tem várias opções de preços e setores pra você. Bom, é isso, eu quero deixar o meu recadinho rápido. Procurem o Sessão 31 nas redes sociais, tem lá no Facebook, o grupo e a página, vão lá. Twitter é o @secal31, tem também no Google+, no Instagram e também tem o grupo do Sessão 31 no Telegram. Então é isso, galera, o link para ele vai estar no post do podcast no site. Valeu, pessoal. Bom, obrigado a todos que estão ouvindo aí e... Vamos lá!